1170, Paula 52, Libra direito, chame Paula 21 de Flanagan. 1015, voo 1888. Pode voar, tá completamente visual, autoriza voar acima? Autorizado, reporte estabilizado, localizador 1888. Voando Simbra, chamo no localizador, 1882. Tá 3178, boa noite, chegada a Mari, desce para o 050. Eu acredito em ter código de alugado. 1170. Alfa Juliette, vai botar a Juliette Gol 1170. Sareto 2224, desceu para 2000 pés, ajuste 1015, reporte localizador. 2000 pés, 1015 na ajuste, reportaremos o localizador 2224. Salvador, ATP 5393, 67 a borda, 3 horas e 10 minutos de autonomia alterna, Recife, pronto para o táxi. ATP 5393, táxi via Índia, ponte para 1028895, negão 1015. Ele está aqui em Índia, quando espera chama de 395 Torres, 1095-35393. Xelene é 3.3, deu para o lado de 5.4, controle 2.0.8. 608, o 6303, obrigado. Salvador, boa noite, Xenia 6303, decolado, cumprindo da Eolida. Na sua escuta. Xenia 6313, boa noite, contato do radar, saída da EO. 6337. No 170, recebendo a porta de ATR para sua esquerda, e graças a Juliette, passando 02. Gente, após a TR, vai entrar Juliette para 02. Obrigado, vou com 1170. Controle Salvador, Xenia 6224, boa noite. Controle Salvador, Xenia 6224, boa noite. Boa noite, 6224, chegada a Mari, desce para o nível 060. 060, 6224. 1888, chame torre 1895. 1895, obrigado, daqui a pouco. 1888, final, 1-0, baixar a travada que eu paguei. 1888, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-7, 0 graus, 1-1 nosso. Autorizado, pouso 1-0, gol 1-888. Airbus 320, 11 milhas à frente. 7 reduzido, né? 2-4. Gol 970, posse TAP, desça para 2000 pés, ajuste 1015, reporte localizador da pista dentro. Autorizado e ALS reportando estabilizado, gol 970. Torre Salvador Bahia, 5393, espera dar 0-0. 5393, mantém o ponto de pé. Já 3393, visual contrato nacional 90? Afirma, visual. Qual a passagem da mesma linha mantém, cabeceira 90? Após o posto zerado, ele mantém 90, 35393. Sua esquerda, sai da Puca, transição Caju. Controle em 20.8, aciona 5166, 3305. 0 para Recife autorizado via Upper Whisk 58. Decola da pista 1-0 com curva esquerda, perfil Puca, Caju. 208 controle, 5166 transponder, 3305. É volta pista. CNT. Bom, 1723, chegada Bonf, desça para 4 mil pés, ajuste 1015. Uno 888, solo 59, liga direito, chame só 21 decimal 9. 219, obrigado. Do Salvador, boa noite, gol, 988, livrou. 5393, livre de decolagem, pista 90, vento 170 graus, 909. Livre de decolagem, 90, 5393. Localizador, passaria do 2224. Passaria 2224, nível S, chame torre 1895. 1895, até daqui a pouco. Salvador, hoje é 6313, pode pôr a morte, vá. Aguarde. Fechei. Eu te passaria do 2224 a 30 segundos, marcador externo estabilizado. Passaria do 2224, continua a perfilação aguardando pista livre. Ciente, nosso escuta aguardando pista livre, 2224. Trip 5393, decolado 01100, controle de 20 decimal. 208, obrigado, boa noite. A saída do 2224, cheque o trem, nível pouso, pistão 90, vento 170 graus, 109. Ciente, trem baixado, travado, pouso autorizado, passaria do 2224. Trip 5393, contato radar, está presente, Voi Aracaju. Autorizada presente, vai na Cruz de Aracaju, Trip 5393. Atingiu 5.3178. 5.3178 está presente, desça para 2 ou pés, ajuste 1015, reporte localizador. Reportará para 2000, reportará localizador. Xené 6224, desça para o nível 050. 050, oi, Xené 224. E confirmar o vento que passaria do 2224? 170 graus, 119. Muito obrigado. 5, decimal 1, alteram 3325. Vixe, mantém a pessoa de saída. Chama 125-133-25-6303. Estabilizou ele, é igual no 970. Gol 970, Livre LS, chame torre 118, decimal 95. 108-95, gol no 970, William. Chegou no 970 e ele é estabilizado. 70, continua a aproximação, pode ter antena checada. Sim. Né, 6224, pensa para 2000 pés, ajustado 1015, o ajuste, reporte localizador. 2015, reportará no localizador, 0224. Solo 04, Libre Direito, emissão 21-9. 1219, grato, 2224. Cheque o trem, livre pouso, pista 10, vento 1970 graus, 099. O trem baixado e travado, livre pouso na 10, ou 970. Se tiver cancelamento, tem 3305 no 612. 3305 autorizado, puxa, ponto pro ataque. Sente, puxa, autorizado, chama pro ataque, 3305. Estabilizando o localizador, tá 3178. Tô 3178, livre LS, chame torre 118, decimal 95. 395, obrigado, uma boa noite. Boa noite. Samador, muito boa noite, tá 3178. Tô 3178, continua a aproximação, reporte marcador externo, trem checado. Passará. Gol 1723, reduza para 2109, no número 3, na aproximação. 219, vendo o 1723. 219, primeiro direito. Salvador, muito boa noite, Gol 970 Negro. Gol 1970, táxi Alfa, reportagem da Juliette. Alfa, então, Juliette. Passou no externo baixado e travado, tá 3178. Tá 3178, livre pouso, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 08 mais. 7-0-8, tá livre pouso. Um 273, redução para 1809, desce para 2000 pés, ajuste 1015, reporte localizador. Reportará reduzindo o voo 1023, está localizador. Olhe, voo 1723, está autorizado o procedimento, confirme? Autorizado, reporte lock. Reportará, voo 1723 no lock. Cinco, chegada Bonf, desça para 4000 pés, ajuste 1015. Previsto o 10. Mantenha seus limites ao 10. Previsto o 9 até. Estou no lote 6224. 6224, livre LS, chame torre 1895. 95, boa. Torre Salvador, boa noite, hoje é 6224. Chilema 224, continue a aproximação, guardando o pistoleta. Só 3178, fala 0-0, livre direito, chame só 2-1 de cima 9. 2-1-9. Na 6224, cheque trem livre pouso, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-0 nasce. Alfa Juliette para o 03, na 3178. Chené 6224, só a portadora, eu tô saindo. 6224, sim, baixado e gravado, livre pouso. 05, Alfa. Hoje, táxi é Índia, ponte para dar 1-0-2-8-9-5, que legal 1-0-1-6. Fazendo no meio agora, pátio Índia Alma, ponte de vela da 10-18-9-5, obrigado, tenha uma ótima semana. O Gol 1-9-7-0 após, depois da TAM para a entrada do Juliette, posso dar que por 10. 7, após a passagem da TAM, do Taipo 10, vou lá, 0, baixada travada. Fórmula 723, continua a aproximação. Aguardando o pista livre. Guarda a pista livre, 723. O 44. 488, Recife 350, via Perusco 58, decola pista 10, curva esquerda, sai da PUC, transição Caju. Controle 120.8, aciona 5163. Autorizado Recife 350, decola no 0, curva esquerda, PUC Aracaju 208 e 5163, bandeira azul 4482. Volta puxa, azul. Samara 4482, azul. Sol Salvador, voa azul 5001, 340 Guarulhos. 5001, aguarde para o Cracóvia. China 6224, solo 13, livre à direita, me solo 21 decimal 9. Solo 21 decimal 9, livre à primeira direita. Torre Salvador, 3305, está no ponto de espera da 0, pronto para decolar, sem a aeronave na final. 3305, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera. O TAN 3178 confirmando é Pato 3, o que foi destruído, quilo Pato 3. Fica atento à sinalização no Pato 3, TAN 3178. Confirma aí para o TAN 3178. Agressar à sua esquerda no Pato 3 e ficar atento à sinalização em solo para a definição do, da remota, ok? 3178. Ah, tá ciente, TAN 3178, está ingresso à esquerda para o Pato 3. O Xenar 6224, Alfa Juliette, portão 01, né? Alfa Juliette, portão 01, Xenar 6224. O Azul 5001, no protocolo. Bloco 4, 5001. Autorizado Guarulhos, 340, via Pesulu 10, Bridge, Pesulu no meio. Recola pistão no 0, curva direita, será da Eulê da Motiva. Controle em 20.8, aciona 5173. 340 para Guarulhos, Atrizulu 90 Bridge, Atrizulu 196, após um tempo voo, sai da Dael, primeira curva de direita, após um ótimo, controle 20.8, pode transformar 573, Atrizulu 5001. Atrizulu 5001 está correto, reporta no puxo. Corta. Azul 4488, gate 3, pushback acionamento. Azul 4488, aguarda, foca 100, tá certo, aguarda, depois ele se puxa, volta no ataque. E após a aeronave na retaguarda, tá autorizado, Azul 4488, chamar na ataque. Alô, boa noite, chegou no 723, vibrando. 723, boa noite, Alfa, Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09. TAN 3305, deu pela 07, controle 20 de Fault. 208, 3305, obrigado, até uma semana. 7-08, tá, prossegui até o 09. 0708, segue follow. Já tá na nova torre, hein? Direto já, obrigado. Trip 5393, chama agora Centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Chama agora Centro Recife, 126.85, alterna 125.45, Trip 5393, boa noite. Boa noite. Trip 5515, desceu para 2000 pés, ajuste 10 no 5, reporte localizador. 2 o PS 10 no 5, reportando estabilizado, TP 55 ou no 5. Salvador, passaria do 2228, Vitória da Conquista, quem tem informação para a perspectiva, o copiloto está fazendo. Boa noite, 35218, agora a prova foi sair TAP, a ponta ideal deixa para o 050, ajuste 015. 5218, foi a mensagem? Afirma, Trip 5218, foi na proa da posição ITAP, para chegada a Mare, ao ponto ideal, desceu para o 050, o ajuste 015. Sim, já está no ideal, descendo para o 050, é, com 1015, na proa de ITAP, 5218. Salvador 4482 para o táxi, 65 a bordo, 3:30 para o Fernando Matheus. 5 a bordo entendido, 4488, táxi via Índia, ponte para zona 02895, Negal 10, 115. Via Índia, 2892, 4438. Tá estabilizado no ILS 35515. 35515, livre ILS, chame torre 118, decimal 95. 18895, 35515. Torre Salvador, boa noite ao 35515. 35515, tiver aproximação, reporte está enxergado. Reportaremos 5515. Direcionamento, passaria do 2228. Autorizado para o pushback, está pronto copo, passaria 2228. Pronto copo. Fora da conquista, 180 autorizado, decola pistão 0, curva direita, saída arbóvel, após voar leve, conforme plano, abroar e após direto. Controle em 20.8, aciona 5174. Autorizado 180, vitória da conquista, decolando a pista 10, curva direita após, arbor, eleva, transponder 5174, ok, após eleva, opilor, passaria do 2228. Correto, reporte pro táxi, passaria 2228. Cliente autorizado, puxo 10, acionamento, reportaremos nosso próprio táxi, 2228. Cheque trem. Trem baixar travado 5515. Livre pouso, pista 10, vento 170 graus, 109. Livre pouso 5515. Zero 4488, visa com trânsito nacional 90. Afirmo. Após o pouso do turismo, autorizado Daniel e Manteca, 090. Após o pouso ali, Manteca, 0448. Prolistão 3305. 305, prossiga. Tá passando 190 já. Chame Recife, 12685, alterna 12545. 2025, 2545, 3305. Cima. O tráfego, a transmissão muito ruim aqui. Calhão, confirma o tráfego. E do Rio 98 no 0, agora no copo. Aula de 28, livre à direita, chame só 219. Na direita, 219, chama 5, 5, 5. Bravo, Salvador, boa noite, a 355-515, Lebron. Acelerador 2, taxi CV, Pátio 1, Índio, ponte para dono 02-895, Negão 0-1-5. Beleza, Pátio 3, Índia, 118-95, passaria do 2-2-2-8. O 35-513, ingresso Aquilo, Pátio 3, até a sinalização. Aquilo, Pátio 3, até a sinalização, o Felipe 5-5-5. Já teria contra agora o 9250, recebe 4-0. Negativo, não tem seu plano de sistema, nem o centro estava entrando em contato com a EAS e a central do plano de voo está tendo alguma manutenção no central do plano de voo, estou aguardando o retorno, o gol 9250. Ah, legal, vamos entrar em contato com a empresa, obrigado. Então, o plano foi feito, já confirmei com a EAS, o plano foi feito, agora se a empresa conseguir contato com o CGNA, agilizar o despacho, já melhora. Beleza, obrigado. Para o pushback, funcionamento azul 5001, gate de número 8. O azul 5001, autorizado push, para o táxi. Autorizado push, o Rio 9810.4. Azul, escuta para si. Guarulhos 340 autorizado, via Pesulu no 0, Lídia Pesulu no meio, Nicola Pesulu no 0 com a direita, Sera da Leda Motiva, controle 20.8, cena 5177. Qual mais algum distante do 442? Quero a Dael, Leda Motiva, Pesulu 1-0. Retriz, via Pesulu na meia, 208, quando o 77 me responde aí, 9810. 9810, tá correto, confirmando o transporte 5177, aponta no push. Sim, 77, preparei para o 7710. Tá, só mais um minutinho que eu já tive esse ponto com o código. Gente. Torre Salvador, boa noite, passaria do 2228, número 2, próximo. Passaria 2228, mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera, 2228. Meu? Uno, 34, puxa, é pouca atenção, Caju. Pouca jampa, Caju, obrigado. Azul 4488, autorizado a linha de decolar, pistão 0, vento 0 graus, 08 mais. Autorizado a linha de decolar no 0, azul 4488. O voo 1134, protocolo. Tá pronto, voo 1134. Autorizado Maceió, 370, GPR-158, decola pistão 0, curva esquerda, sai da pulga, tração Caju. Controle 20.8, aciona 5401. Mati, autorizado, Mati, no nível 370, APU 58, decola da 10, curva esquerda, perto da PUCA, Jamo Aracaju. 20.8, 5401 é o código, 134. Pode puxar, pô. Só caramba. Salve, Jana, 6224, 230 para Aracaju, autorização. 224, prepara Puga, tração Caju, vai ser Puga, Caju, agora eu estou matando 224. Para o táxi, azul 45001, PAB, uma cinquena, 420, autonomia, até no Belém. Azul 5001, táxi AVI, ponte para dar 0.895, negar 0.15. Chinema 224, pronto, cópia. Prossegue. Caju, 190 autorizado. Decola pista 10, curva esquerda, saída Pulca, transição Caju, controle 20.8. Funciona 5175. Autorizado 190 para Aracaju, subida Pulca, transição Aru. Decola curva esquerda, controle 20.8. Transponde 5175, questionário 6224. Falta Pulca, 6224. 6224. Azul 4488, decolar 234, controle 20.8. 208, obrigado, boa noite. Azul 868, boa noite, chegada a Mari, desça para nível 050. 050 na Mari, voo 868. Controle, muito boa noite, Azul 4488, passando 1500 na Pulca. Boa noite, 4488, contato radar, saída da Pulca, subou 350. Pulca, extensão 350, Azul 4488. 35218, VVLS, chama de torre 1895. 1895, boa noite. Torre Salvador, boa noite, Trip 5218, estabilizado. Trip 5218, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando na sua escuta. Sério 2228, livre de decolagem, pista 90, vento na 70 graus, 079. Ciente iniciando, passaria do 2228. Solo Salvador Azul 4500, hora o câmbio 118.95. 1895, perfeito, obrigado. Gol 9250, correndo atrás do plano aí, aguardo aqui. Minha atenção tá na guarda, gol 9250. Boa noite, até amanhã, passaria do 2228. Salvador, Azul 5001, mantém ponto de espera. Trip 5218, cheque trem livre pouso, pista 90, vento na 70 graus, 079. Trem baixado travado, livre pouso no 0, 5218. 2228, decolado, mantém na reta, cumpriu um perfil. Série 2228, boa noite, contato radar, saída Argo, suba nível 180. Autorizada a sessão 180, deverá cumprir a restrição da subida Argo? Liberada a restrição, suba da presente 180. Muito obrigado, liberada a restrição, autorizada a sessão da presente 180, 2228. 9890. Passarei para o táxi, 9890. CT00, boa noite, chegada a Mari, desça para o 050. Sim, a chegada a Mari. Azul 5001, não lhe mantém cabeceira no 0. Azul 5001, Paguei lá, tem 0001. Azul 4488, chame agora o centro Recife, frequência 12685, alterna 12545. 2685-2545, Recife, azul 4488. Delícia 05 a bordo, taxia aguardo, o número 98 no zone. O gol 1134 aguarda Rio Taxi Arte, aguarda depois inicia o push, aponta o táxi. 25001, decolar 240, controle 20 decimal 8. 208-4500, boa. Sou de Salvador, boa, azul 5001. Azul 5001, contato radar, saída da EL. Saída da EL 5001. Aguarde, tem uma... só um minuto, aguarde. Vamos 9250 da Gol. Uma informação aqui, o plano já estaria sendo processado normalmente ou ainda está na mesma condição? Só aparece e não foi autorizado pelo DNA. Aguarde só um minutinho. 250, aguarde só um minutinho. Tipo 9250, o supervisor do centro informou que chegou no sistema lá o plano e estão processando lá já agora, ok? Ah, tá ok. Na escuta já completamente pronto para o funcionamento, está autorizado. Ok, docente. Paulo, pode me pedir para o gol, saída do no caso ele está no 5, não tem condição, ok? No 5 padrão é ele fazer aí na saída do pátio mesmo, ok? 9250, som. Prossiga a pergunta com 9250. Fone de aeronave 1800. O tipo da aeronave é o Boeing 737-800? É um 700. Copiado 700, é isso? Afirmo. Direto Conquista 2228. O 1134 para o táxi, está com 1-08 a bordo, está com 2 horas e 11 minutos, altera Natal. 1-34 que você vê índio, ponte perdão no 02, 795, negão 1-0, 1-5. Ele 15, vai via Índia, 1-2-95, 1-1-34, obrigado. O Rio 9-8-0 segue aeronave à frente, via índio, ponte perdão no 02, 895, negão 1-0-1-5, firma novamente para o B-05. Até acionamento 6224. 6224 aguarda Boeing 727 que vem ao pátio via Índia após ele se puxa para o contato. Então confirmando após a passagem do 727 aí, a gente está autorizado? Firmo. Linha decola de imediato? Afio. Autorizado a linha de decolar, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 0 na taxa. Autorizado a linha de decolar de imediato, voo 1-3-4. 1-9-2-5-0, pronto, corta. Afio, obrigado. Recife 4-1-0, autorizado, Recife 2-5-8, decola pista 1-0, curva à esquerda, saída PUC, tração Caju, controle 1-2-0-8, aciona 5-4-0-7. Nível 4-1-0, confirmando. 1-9-2-5-0. 4-1-0, obrigado para Recife. Declarada por 7 curva esquerda, no teste da Fuca, Caju. Chama o controle de saída 1-2-0-8. E ação no código 5-4-0-7 para Fuca, informada ao gol 9-5-0. 3-6-0-0, desça para 2000 pés, ajuste 1-0, no 5, reporte localizador, pista 1-0. Pois bem, o bichinho se chama ali localizado. Mudando com a aeronave no 201. Pô, nós não tem problema. Depende da coordenação de solo aí. Que confirma com a equipe de solo se dá possibilidade de retorno. 1-9-2-0. Tá legal. Elevador 2-4, corre a equipe de solo, faça push simultâneo. Vai realizar push simultâneo com a aeronave 04, aponta no táxi. Não copia. 1895, 1-8, decimal 95. 95, vai chamar. 224, solo. Olha, equipe solo realizará push simultâneo com a 904. É, quanto tempo? Eu tinha de fazer simultâneo com a 04. 04, informar para o táxi saneamento 224. 2.0, decimal 8. 08, boa noite, obrigado. O livre pouso, pista 1-0, vento 1-7-0, grau 0-9-9. Livre pouso para gol 1-8-6-8. 3-4, contato radar, sai da PUCA, sobrou 3-7-0. 3-7-0, sai da PUCA, gol 1-3-4. Azul 5001, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 1251, 3325, azul 5001, agora. Tá livre, puxe, reporta no táxi. Livre, puxe, reporta no táxi. No meio do puxe, 1234, reporta no táxi. 890, visual com tráfego nacional 90. Pede pouso do mês, da mesma. Autorizado a alinhar e manter, cabeceira 90. Passaredo 2228, chama agora o centro Recife, frequência 1251, alterno 260. 1251, alterna 1260, passaredo 2228, tenha uma boa noite, bom trabalho. Puxa, né, 6224, em 85 a bordo, no meio de 2 horas, alterna Recife, para o táxi. 224, autorizado táxi Índio, ponte para o 012-895, legal 9015. Esse táxi, ponto de espera, 11895, puxa, né, 6224. Navio 890, autorizado decolar, pista 90, vento 170 graus, 1 no máximo. Solo é o gol 18, 68, livrou na segunda. 868, Alfa, repórter Anjo da Juliette. Alfa, repórter Anjo da Juliette. VLS, chame torre 1895. 1895, boa noite. Boa noite. 2196, está sempre em formação Bravo, previsão 190, Aracaju. 2196, confirma o horário do voo. Pode prosseguir via chegada? O 098 está livre, está presente em CEPA 2000 pés, ajuste 1015, reporte localizador. 2015, reporte localizador, gol 098. Machado travado. 3600, já pede uma palavra.